Assim comunicando, trazendo a alegria até você, trazendo a comunicação, trazendo também um sucesso para você, ok? Você está convidado a ficar comigo até as 8:30 desse sábado, aqui nos nossos estúdios, na marca dos 21 graus centígrados. Assim, um clima gostoso, um clima muito gostoso na Princesa do Sul. Para o Clóvis, para o Danos Oliveira, lá em Anastácio, curtindo a gente, né? Curtindo o programa Clube das Cidades de Montão. Olha, muito obrigado pela sintonia, viu? Nos finais de semana, não há nada melhor do que uma reunião. Não é verdade? Sim, Esquina Bar, a nova amizade de Anastácio. Ali você tem um atendimento amigável. Esquina Bar, Rua 27 de Junho, 2198, em Anastácio. Direção de Geraldo Barbosa. Quero mandar um alô especial ali em Anastácio para o vereador Dunga, para o Avisio Júnior. Estamos acompanhando essa rapaziada ali na churrascada que tem ali na chácara do deputado Cláudio Valério. Olha, quero mandar um alô também para o deputado Cláudio Valério e dizer que foi muito legal estar ali, né? Saborear aquele churrasco delicioso. O Jorge estava ali também, né, Jorge? Ele estava arrasando no prato, né? Você que está aí no centro da cidade, nas lanchonetes, em qualquer lugar da nossa cidade, curtindo o programa Clube da Cidade, eu te digo muito obrigado pela sintonia, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que vocês têm tido com a gente, com a nossa pessoa. Big Bazar, olha, economiza seu dinheiro. No Big Bazar, você tem um voto de guardado. Ali você tem artigos para presente, miudezos, brinquedos, calçados, tudo isso é outros mais da camarada. Big Bazar, fica na rua, número 196, em Aquidauana, sob a direção de Avonete Lopes. Eu quero mandar uma boa para essa pessoa, Avonete Lopes, lá no bairro Alto, que tem a gente. Desde o nosso técnico até a comunicação, olha só, sinta só. Eu já estou dentro da mão, porque aqui na melhor do melhor, porque aqui, olha, aqui tudo acontece por nós. Do mundo, né? Vivendo esse clima de Copa do Mundo e torcendo muito pela nossa seleção, que amanhã estará enfrentando a Argentina e esperando assim um ótimo resultado, né? Afinal de contas, nós temos aquela fé brasileira. Vamos curtir dentro da noite mais uma música. Vamos curtir e essa música vai mandar ali para o vereador Luiz Lili, para a dona Liliane. O pessoal ali no bairro Alto continua desse veículo. O deputado Cláudio Valério, o José Pedro Frazão, vocês que fossem o clube da cidade, daí, Patrícia, se cuida, meu bem. 19 horas e 31 minutos, vem aqui da Uana. Que prazer enorme estar ao seu lado. De la noche. Horario de Brasilia, capital brasileña. 4:30 de la mañana a las 11 de la noche. Hora local. Radio Nova Difusora, la emisora que divulga el mensaje de la Iglesia Apostólica y anuncia el nombre de la Santa Abuela Rosa, el Espíritu Consolador y la promesa de Jesucristo. Radio Nova Difusora. Direção General, Primar Aldo Bertoni. Nova Difusora, de Porto Alegre, para Brasil e el mundo. This is all of your Kido Wana Radio. Mato Grosso, Brazil, VYI-380, medium wave, 1,314 kilohertz, VYF-900, tropical wave, 4,795 kilohertz, broadcasting time, 5:13 a.m. to midnight, Brazilian time, 14 a.m. to 11 p.m. local time. New Difusora Radio, expressing English praise, of the Apostolic Church, our first most Saint Martin Luther, the spirit that counseled, as said by Jesus Christ, promise. New Difusora Radio, general direction, Primaz Aldo Bertoni. New Difusora, from Santana to Brazil and to the world. Espalhando ao mundo esperança, consolo e paz. Nova Difusora. Lutar por um mundo melhor é um nosso negócio. nova difusora abre espaço para divulgar a mensagem da Igreja Apostólica através do programa A Hora Milagrosa.